cartola. Junto meu mano, chega pra arrebentar. Apenas quatro malucos da quebrada Taquaril. Rapper Moon, Blitz, Drake, DJ Tinini nos vinil. Só quem é vai curtir, quem não é vai saber. Salve do crime verbal pra quem tem proceder. Só quem é vai curtir, quem não é vai saber. Salve do crime verbal pra quem tem proceder. Só quem é vai curtir, quem não é vai saber. Salve do crime verbal pra quem tem proceder. Só quem é vai curtir, quem não é vai saber. Salve do crime verbal pra quem tem proceder. Nas ruas do Taquaril não há brincadeirinha. Moleque de 11 anos arrebentando pra comprar farinha. Tem que ter proceder e até contar com a sorte, pra que na madrugada não encontre a sua morte. Esgota céu aberto, descendo a viela. Não quero dar tiro pra encher minha panela. Sou cria dos humildes, meu crime é diferente. Passa através do verbo, pois a minha chapa é quente. Não dá pra se envolver, crime é necessidade. Os mano mete bronca por passar dificuldade. Com filho pra criar, sistema demolidor. Faz um pai de família um terrível matador. Sem saúde, sem escola, sem futuro garantido. Por morar no Taquaril, sou chamado de bandido. Toma tapa na cara de gambé folgado. Falar da minha mãe, eu tenho que ficar calado. Panterrone morador de 12 escopeta. Parece que essa raça tem parte com capeta. Cachorros do governo defendendo o patrimônio. Quando invade os barracos, é a face do demônio. Se a justiça é séria, a de Deus, né não. Meu povo é lembrado só em tempo de eleição. Corrupto safado, sua mina tá do lado. Pagando de furo, se vendendo pro trocado. Buraco do Brasil, playboyzinho mimado. Lembra do quilombo, isso aqui foi meu passado. Favela no refúgio, uma lei severa. Proceder e atitude, por aqui é o que impera. Tomado de conceito, Taquaril é meu lugar. Crime verbal, a família que veio reivindicar. A mídia sobe o morro, olha tudo e acha graça. O whisky é melhor, com o hip hop da nossa desgraça. Por ganância de dinheiro, nossa vida é filmada. Estudadinho, costa quente que só fala palhaçada. Venha com seu livrinho, diploma de doutor. Hip hop é a cultura, eu sei o meu valor. Aprendi de outro jeito, a rua foi minha escola. Preferi o hip hop que um saco de cola. A lei é do silêncio, ninguém aqui vê nada. Conversado na quebrada, toma pá de rajada. Toda hora o balai, putz tá lotado. O povo da quebrada só anda pendurado. Menor fora de escola, com filho pra criar. Com a mão bem calejada, prefere não roubar, construir um barraco com suor e sacrifício. Seu sonho se acaba em uma área de risco. Os crentes vêm dizendo que Deus seja louvado. Hoje em dia por aqui, Deus seja lembrado. Isso aqui é uma guerra, quem entrou pede socorro. O sonho da molecada é comandar o morro no boteco da esquina. Um vacilo foi cobrado, tirou e não pagou. Amanheceu todo furado, aqui é crime verbal. A posse é de drão, resgatando a pivetada, que é o futuro da nação. Zona Leste, Taquaril, tá bem representado. Seu futuro maluco depende do seu passado. Seu moleque, sua preta, um almoço no domingo. Não todo acabado pela merda de um cachimbo. Pela merda de um cachimbo. Apenas quatro malucos que a favela aplaudiu. Represento a quebrada, Zona Leste, Taquaril. Apenas quatro malucos que a favela aplaudiu. Represento a minha quebrada, Zona Leste, Taquaril. Apenas quatro malucos que a favela aplaudiu. Represento a minha quebrada, Zona Leste, Taquaril. Apenas quatro malucos que a favela aplaudiu. Representa a minha quebrada, Zona Leste, Taquaril. Rap nacional é a resposta do gueto.